Boa noite, estamos na nova web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. Eu sou o One e nas próximas duas horas vou dar-vos alguns dos melhores lançamentos de hard rock e de metal dos anos 90. Apesar de a imagem que passa é que os anos 90 foram de completo fracasso e insucesso do hard rock e do metal, isso é apenas um lado da história. Se pensarmos bem, que bandas é que encheram estádios por todo o mundo nos anos 90? Os U2, os Rolling Stones, claro, e também Metallica, Bon Jovi, Aerosmith e Guns N' Roses. A verdade é que estas bandas de hard rock e de metal continuaram a ter enorme sucesso nos anos 90. E para começar a representar esta década, temos um lançamento de 1991, um lançamento que a editora Geffen ignorou completamente. Estou a falar-vos de Don't Come Easy, dos Taikito. E para começar, temos Taikito Forever Young. E após Taekito ficamos com Damn Yankees, Don't Tread on Me, do segundo álbum deste supergrupo, o álbum Don't Tread. E vamos entrar agora numa nova sequência. Para começar esta sequência, temos os Gotthard, e do álbum G-Spot, lançado em 1996, vamos ficar com a música In the Name. We're gonna war. That's what we're gonna do. We're gonna eat that salsa for breakfast. E após os suíços Gotthard, ficamos com os escoceses Gunn. E do álbum Gallows, o segundo álbum da banda, lançado em 1992, ficamos com a música Steal Your Fire. E vamos agora para uma nova sequência. Uma sequência que, coincidentemente, é composta apenas por bandas alemãs. Para começar esta sequência, temos os JD Dart. E do álbum 4, vamos ficar com a música Live and Let Die. Too late to live and let die, not the holy fighters. taking my time, cause I think I'm in line, and I'm hoping to find that I'm not really blind, and I try to believe that there's something for me. Could you tell me the deal? Do you know how I feel? Something to see, is there something for me? Should I know what they mean? There's a lot to be seen. Are they lying? They're lying. I wanna be free, but I don't wanna be like the others. I know I got something to show, so I try to believe that there's something for me. Could you tell me the deal? Do you know? Após JD Dart, ficamos com Pink Cream 69, Fly On, retirada do quinto álbum da banda, Food for Thought. O segundo álbum a contar com David Redman, após este ter substituído o vocalista original Andy Darris, que saiu para os Halloween. E terminamos a sequência num tom mais neoclássico, mais malmsteeniano. Estou a falar-vos de Axel Rudi Pell com a música Between the Walls, retirada do álbum Between the Walls, o quinto álbum da banda. Este álbum contava com Jeff Scott Soto como vocalista. E já que falamos em Malmsteen e em tom neoclássico, vamos começar agora uma nova sequência, precisamente com Yngwie Malmsteen, e do álbum Alchemy, lançado em 1999, e contava com o vocalista Mark Bowles. Vamos ficar com a música Hangar 18, Area 51. We'll be right back. Estamos na nova web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. Yngwie Malmsteen é a ponte perfeita para entrarmos agora numa fase mais heavy, numa fase mais heavy metal. E após Yngwie Malmsteen ficamos com os argentinos Rata Blanca, Barro Control, retirada do álbum Entre el Cielo y el Infierno, de 1994. E vamos entrar agora numa nova sequência, que vai iniciar-se com um instrumental dos espanhóis Barón Rojo, do álbum Arma Secreta, lançado em 1997. Vamos ficar com a música No Odas. após Baron Rojo, ficamos com os germânicos Edguy, Vainglory Opera, retirada do segundo álbum da banda, Vainglory Opera, lançado em 1998. E agora vamos entrar numa sequência dedicada a duas grandes bandas de thrash metal. Para começar, temos Megadeth, e para vocês, e do álbum Countdown to Extinction, de 1992, vamos ficar com a música Symphony of Destruction. Put him in control. E após Megadeth, ficamos com uma banda de thrash que nesta época já não era considerada de thrash metal. Ficamos com Metallica, The Memory Remains, música retirada do álbum Reload, lançado em 1997. Esta música contava com a colaboração de Marianne Faithfull. E vamos agora para uma nova sequência, uma música que é da banda sonora do filme Terminator 2, e é retirada do álbum Use Your Illusion 2, o segundo álbum Use Your Illusion, de 1991. Já devem ter reparado que estou a falar-vos dos Guns N' Roses e da música You Could Be Mine. E é com Guns N' Roses que voltamos definitivamente para o hard rock. E após os Guns, ficamos com os Jekyll e a música The Lumberjack, lançada em 1992 no primeiro álbum da banda, o homónimo Jekyll. E nesta música, a banda mostra o uso de uma motosserra como instrumento musical. E vamos agora entrar numa nova sequência. Para começar esta sequência, temos uma música que é composta por Gene Steinman e lançada originalmente em 1981. Aqui hoje vai aparecer uma versão desta música, retirada do álbum Bat Out of Hell 2 Back to Hell, lançado em 1993 por Meat Loaf. Para vocês, Meat Loaf, Rock and Roll Dreams Come True. Forever. The beat is always true. When you really E após Meat Loaf, são os norte-americanos Mr. Big que nos visitam com a música The Whole World Is Gonna Know, do álbum Bump Ahead, o terceiro álbum da banda lançado em 1993. E vamos agora entrar numa nova sequência. Para começar esta sequência e do álbum Up From Ashes, de Don Dokken, primeiro álbum a solo deste vocalista, vamos ficar com a música 1000 Miles Away. Try to hold love. must have been a moment, a second or a time, when I didn't look up, or I missed some kind of sign, turned the wrong direction, when she was just an inch away, like a misconnection, and my future slipped away. E após Don Duncan, que neste álbum contou com o guitarrista John Norum, ficamos com uma belíssima balada dos Thunder. Estou a falar-vos de Castles in the Sand, retirada do terceiro álbum da banda, Behind Closed Doors, lançado em 1995. E por falar em baladas, a próxima sequência vai iniciar-se com uma balada de uma banda de metal brasileira. Estou a falar-vos dos Symbols. Os Symbols foi uma banda que Edu Falaschi teve antes de ser vocalista do Angra. E para vocês, e de 1998, vamos ficar com a balada What Can I Do? my soul. Feeling the end is not mine. My price is a lie. I don't believe in love no more. I can't release my emotion. Thank you. Yeah. E após Symbols, ficamos com os polacos Zanderhaus e a música Bilas Bila Moja, lançada em 1997. E terminamos a sequência com o Zwinger e a música The Spellamander, retirada do álbum Pool de 1993, o terceiro álbum da banda. E vamos agora para a última sequência do nosso Riff Service. E para começar esta sequência, temos um dos álbuns que eu considero um dos melhores dos anos 90. Estou a falar-vos do álbum Double Eclipse. Este álbum contou com a colaboração de Neil Sean. Já devem ter reparado que estou a falar-vos do primeiro álbum dos Hardline, de Johnny Joelli. E para vocês e do álbum Double Eclipse, vamos ficar com a música Everything. It should last forever. Something here so strong is holding us together. Everything I do when I do for you, I didn't mean to let you down. lives and occupy my time. Priorities confuse the mind. Happiness won't stay behind. This inner peace I've yet to find. Rivers flow into the sea, yet even the sea is not so full of me. If my life's bad, why can't I see that a circle can't fit in where a square should be? There's a hole in my heart that can only be filled by you. And this hole in my heart can't be filled with the things I do. Oh, honey. Oh, honey. This heart of stone is where I hide. This feet of clay kept warm inside. If I made it satisfied, I'd fade away before I die. Rivers flow into the sea, yet even the sea is not so full of me. If I'm not E é com Extreme que terminamos o nosso Riff Service de hoje. E a última sequência foi composta por Hardline, Everything, seguido de Pride and Glory, Horse Cold War. Os Pride and Glory foram uma banda ou um projeto de Zakk Wylde. Ele foi vocalista e guitarrista e contou com o baixista James Lomenzo e com o baterista Brian Tichy. E este projeto lançou apenas um álbum em 1994. E então terminamos com Extreme Wholehearted do álbum Pornograffiti, segundo álbum da banda lançado em 1990. E é com Extreme que me despeço esta semana de vocês, esperando que para a próxima semana estejam novamente desse lado. Posso desde já adiantar-vos que o programa da próxima semana vai ser dedicado a bandas que se fundaram no novo século, bandas que se fundaram de 2001 para cá. Estamos na nova web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. Rock on! I don't know why I said the things I said. Pride's like a knife, it can cut deep inside. Words are like weapons, they wound sometimes. I didn't really mean to hurt you. I didn't want to see you go. I know I made you cry. happened drove it deep in my heart. You walked out that door, I swore that I didn't care. But I lost everything, darling, there, there. Too strong to tell you I was sorry. Too proud to tell you I was wrong. If I could turn back time.